Oração para pedido de graça. Obrigado, Pai misericordioso, o Senhor liberta o meu coração das aflições, das tristezas e me fortalece. Obrigado, Senhor, por me auxiliar em minhas necessidades. O Senhor é a minha luz quando estou na escuridão. Obrigado, Senhor, é meu fiel amigo, estando sempre ao meu lado nos momentos difíceis, me carregando em seus braços e enviando seus anjos para me ajudar. Com sua graça e poder, o Senhor realiza prodígios em minha vida. Senhor, agradeço todas as graças recebidas, porém hoje, confiando no seu poder, tenho um pedido especial. Peço a seguinte graça. Eu te peço ainda, em nome de Jesus, envie seu Espírito Santo e estabeleça a paz no mundo, cure os doentes e socorra todos que passam fome. Amém.